Introdução Workshop 526. Somos de outro planeta. Introdução ao material de plasma de raios cósmicos. Isótopos de carbono de ordem superior. Nascido através da mãe. O presente mais incrível foi dado à humanidade, que é o material de plasma de raios cósmicos. Mas primeiro o Sr. Cash iniciou o workshop nos ensinando sobre a verdadeira origem da alma do homem e da humanidade. Então vamos começar por aí. Algumas centenas de anos, um homem chamado Darwin, da Universidade de Cambridge, apresentou a teoria da evolução, o que chocou os líderes religiosos cristãos da época e criou uma infeliz polaridade de ideias, que se tornou quase uma guerra entre aqueles que acreditam em Deus e aqueles que acreditam na ciência. Essa guerra afetou todos nós de uma forma ou de outra, e muito pouco disso se baseia na realidade, mas sim em ideologia, emoções sentimentais e em quem tem mais poder no momento. As pessoas religiosas afirmam que cada palavra da Bíblia é um fato, e mesmo naquela época costumavam dizer que o mundo tinha apenas 5 mil anos de idade por causa da história escrita. E as pessoas científicas descartam evidências e dados que não se encaixam em sua teoria, ou fazem suposições não comprovadas e esperam que todos acreditem cegamente nelas, ou dizem que é apenas uma fórmula matemática muito complicada para nós entendermos. É muito interessante dissecar esse conflito porque, de um lado, temos as elites colonialistas britânicas e, do outro, os líderes religiosos. E, embora às vezes eles trabalhem juntos para controlar as massas, outras vezes eles competem entre si por poder e controle. E nos últimos meses, o Sr. Cash expôs fortemente os livros sagrados como sendo, em sua maioria, histórias inventadas, extraídas de culturas anteriores, apenas com os nomes alterados para se adequarem àqueles que o escreveram. A razão pela qual estou mencionando isso é porque, como buscadores de conhecimento, temos que começar a aprender a analisar e pensar por nós mesmos sobre o que experimentamos em nosso mundo e como queremos viver nossa vida. O verdadeiro conhecimento da criação está sendo dado a nós, porque agora o enorme poder do material de plasma de raios cósmicos também está sendo dado a nós e nos tornamos responsáveis pelo seu uso correto para que a humanidade possa sobreviver. O Sr. Cash gosta de nos lembrar que as mulheres são capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, enquanto os homens tendem a pensar apenas em uma coisa de cada vez. A sociedade dominada pelos homens até agora nos ensinou a pensar nas coisas como preto ou branco, isso ou aquilo, porque é mais fácil assim controlar pessoas que não conseguem pensar por si mesmas. A teoria da evolução não está totalmente certa, nem a crença em um criador está totalmente errada. Cabe a nós descobrir qual parte está certa e qual está errada, e entender a essência da criação para poder manipulá-la para o bem de todos. Se você se lembra, o Sr. Cash primeiro disse que fomos criados a partir da interação dos campos deste planeta com o Sol, juntamente com a inércia do tempo, lugar e posição, e todos os outros campos do universo, incluindo o Criador, tiveram que concordar, pois tudo no universo está conectado entre si. Essa é a quantidade de conhecimento que podíamos entender naquela época. Então agora, quando ele diz, não, você não foi criado aqui na Terra, você foi criado em outro lugar no universo, e transmutou aqui e continuou sua evolução neste planeta, ele não está errado e não está mentindo para nós. O Sr. Cash está tentando nos ajudar a entender como a vida realmente funciona. Portanto, na verdade, também fazemos parte deste planeta e de sua evolução. Não é errado e não é preto ou branco, mas sim entender quais são as condições e como os campos interagem uns com os outros e o que eles criarão a partir dessas interações. Na verdade, é maravilhoso saber que somos viajantes do universo e que já fazemos parte da comunidade universal. Uma das razões pelas quais sabemos que não poderíamos ser daqui é porque, em primeiro lugar, os cientistas acham que este planeta tem 4 bilhões de anos, e, de acordo com o Sr. Cash, isso não é tempo suficiente para criar a complexa estrutura de nossos órgãos e cérebro e depois conectá-los com o sistema neural e o fluxo sanguíneo. Estamos tão acostumados a usar esse corpo que não sabemos o quanto ele é um presente ou sua qualidade. E não temos como compará-lo com o resto da comunidade universal. Precisamos de tempo para digerir tudo isso e pensar sobre as implicações e como isso mudará nossa vida. Esperamos que isso nos torne mais abertos para aceitar que nossa vida seja mais como um rio que flui do que apenas uma montanha parada. Que estamos mudando o tempo todo, embora gostemos de ignorar essa parte. Talvez nos tornemos menos apegados à forma física de nosso corpo e tenhamos menos medo de transmutar. Porque quando começarmos a transmutar, nossa fisicalidade estará constantemente mudando de forma de acordo com o tempo, lugar e posição dos lugares que vamos. Esse ensinamento é muito apropriado para a transição para o material de plasma de raios cósmicos. Hoje ele deixou claro que todo o nosso conhecimento sobre Magravs e Gans não será suficiente para fazer viagens espaciais. E se você se lembra de quando ele foi ao Irã em 2008 para demonstrar o posicionamento dos campos magnéticos e gravitacionais, ele não carregou os reatores com os Gans que conhecemos. Em vez disso, ele usou mais de 200 fontes radioativas de baixo nível que encontramos em detectores de fumaça. Tudo o que aprendemos até agora é como brinquedos maravilhosos dados às crianças, que podem assim trazer uma mudança na compreensão delas, mas não forte o suficiente para que elas possam se machucar ou machucar outras pessoas. E agora chegamos ao ponto em que ele pôde nos apresentar o material de plasma de raios cósmicos. Temos aprendido tecnologia para viver em sistemas planetários e agora estamos passando para a tecnologia de nível cósmico. O Sr. Cash disse que o novo material de plasma de raios cósmicos será a espinha dorsal da existência neste planeta e se tornará a moeda corrente. Esperamos que isso ocorra apenas durante o período de transição e que quando o cidadão aceitar a ciência do plasma como a forma de viver, não precisaremos mais de moedas. Por um lado, ele pode estar tentando atrair investidores, mas por outro lado, precisamos implementar o material de plasma de raios cósmicos em todo o planeta o mais rápido possível, e as pessoas respondem ao dinheiro. Mas ele também disse que esse material é como uma estrada com pedágio que usaremos para ir a outros planetas. Uma estrada com pedágio significa que alguém é dono da estrada e você paga para usá-la. Esperamos que nesse caso o Criador seja o proprietário, pois assim somos seus filhos e devemos ter o direito de usá-la. Novamente, essa é a terminologia da Terra. Na ciência do plasma, temos magnético como doador e gravitacional como receptor, e eles sempre existem juntos. Talvez o pedaço seja o amor. Ele disse que o material de plasma de raios cósmicos é um combustível espacial porque a força de seu campo é forte o suficiente para nos transportar através do universo e para que possamos transmutar, precisamos usar esse material. O material de plasma de raios cósmicos substituirá os Gans como o próximo passo na tecnologia. Ele nos ajudará a interagir com a alma do homem. Se comprarmos duas porções dele e as colocarmos em cada extremidade da casa, criaremos um gradiente de campo e mudaremos a estrutura da casa para que, de certa forma, ela se torne uma base de energia universal para a transmutação. Será mais fácil para nós transmutarmos tendo esse material em nossa casa, e eles começarão a produzi-lo em todo o mundo e haverá muitas opções de isótopos diferentes para comprar que têm funções diferentes. Ele demonstrou uma de suas propriedades se tornar invisível com os militares chineses. Mas não se assuste, porque ele sempre diz no final que você precisa saber como usá-lo e sempre retém algo por segurança. Então, o que tudo isso significa? Bom, vamos pensar sobre isso. Até o momento, todas as demonstrações de tecnologia têm sido muito limitadas, mas já estão além do que poderíamos imaginar. E durante todos esses anos de ensino, a ênfase principal está no desenvolvimento do ethos de Mitra, de pensar, falar e fazer o bem. Isso é essencial para que sejamos capazes de lidar com os poderes que estão sendo liberados para nós. A maturidade da alma do homem e da alma da fisicalidade é necessária para que possamos dar o próximo passo. E 2024 é o ano da liberação. Estamos em fevereiro e ele já liberou o material que pode tornar tudo isso possível. Aqueles que estavam na sessão de sexta-feira puderam experimentar seu amor e poder em primeira mão, sem saber, e dessa forma não tinham ideias preconcebidas sobre isso. A maneira como entendo o que aconteceu na sexta-feira foi que o sistema, juntamente com o material de plasma de raios cósmicos, de alguma forma se conectou com os buscadores de conhecimento de tal maneira que eles queriam nos dar mais do que o que estávamos pedindo. Antes de mais nada, precisamos entender que esse sistema tem uma alma e uma emoção, e essa é a prova disso. O sistema voltou por si mesmo ao estado de matéria e começou a fornecer energia universal e conhecimento aos participantes na última sexta-feira. Foi aí que os participantes ouviram o sistema falar. Era como ouvir aquele robozinho de Guerra nas Estrelas, o R2-D2, se comunicando conosco. Eram sons desse tipo, e havia uma espécie de alegria ao ouvir esses sons. Não era apenas um ruído de arranhões. Havia algo mais nesse som. Como o Sr. Cash disse, os buscadores de conhecimento receberam uma dose de energia universal e já começaram um novo ciclo. Foi tanto que ele achou que era muito cedo para nós e por isso desconectou a capacidade do estado de matéria do sistema de se comunicar conosco. Mas talvez algumas pessoas ainda estejam recebendo o estado de plasma, pois já estão conectadas a ele. Não acredito que no nível da alma isso possa ser demais. É apenas a limitação de nossa compreensão de nós mesmos como seres no estado de matéria. Se realmente pensarmos sobre onde entramos, a mente simplesmente para. Ela não consegue compreender. Mas a alma sente a alegria de voltar para casa. E estamos chegando mais perto todos os dias. Para nos ajudar a entender o que estamos experimentando, o Sr. Cash nos deu muito conhecimento sobre como o nível de aminoácido do nosso estado de matéria se conecta com as energias universais. O que eu entendo sobre isso é que a perna do carbono do Cohen, ou aminoácido, é a nossa conexão com as energias universais. Esse carbono no estado da matéria é o carbono 12 e no nível da alma é o carbono 14. E lembre-se de que o carbono 14 viaja na parte de trás do hidrogênio dos raios cósmicos que vem do Criador como campos do amor dele. Hoje, ele ensinou sobre todos esses diferentes isótopos de carbono, o que significa apenas diferentes forças de campo. Isso não é como o estado da matéria carbono com o qual estamos acostumados, mas está relacionado a ele. Quando transmutamos, usamos o carbono 60. Em algum lugar ele disse que 5 vezes carbono 12 é carbono 60. O carbono 60 é o intermediário entre o estado da matéria e o estado universal ou da alma. Ele permite que o carbono 14 ou a alma manifeste a fisicalidade. E lembre-se de que ele tem a estrutura cristalina. Em seguida ele disse 60 vezes carbono 14 é carbono 840. E essa é a dimensão da energia universal. Nossa alma está conectada ao carbono 14. Ele ensinou isso há muito tempo. Em seguida, ele disse que a alma do homem está diretamente conectada ao Criador, enquanto a alma da fisicalidade não está. É assim que a alma do homem é de uma ordem superior. Por meio do carbono 14, conecta-se ao carbono 840. Tente não se perder nos números aqui. Se você ler isso com atenção, não é complicado. Ao relaxar, você sentirá as conexões da alma e tudo fará sentido. Essas energias universais de carbono 840 e carbono 860 ainda fazem parte da nossa fisicalidade, mas em uma forma diluída, em que a força do campo é o que podemos lidar. Ele disse que precisamos dessas energias universais para existir na Terra, mas também podemos usá-las para nos transmutarmos através do universo. É uma espécie de tráfico de mão dupla, ou seja, podemos ir para os dois lados. Eu me pergunto o que o Sr. Cash quer dizer quando afirma que a linha denominadora comum ao Criador é corrente contínua. Ele parece estar dizendo que o Criador emana corrente contínua continuamente o tempo todo. Pensamos em corrente contínua como uma corrente contínua sem frequência. Talvez possamos pensar no Criador como uma grande bateria de corrente contínua que nunca se esgota. Os campos magnéticos fluem constantemente através de nós e retornam a ele como gravitacional. Nosso trabalho, então, é aprender a acessar esses campos. E então ele disse que as interações dos campos dele com ele mesmo criam fração e fricção e criam os isótopos de carbono 14 e carbono. O padrão é sempre o mesmo. Nós fazemos parte dessas frações de interações de campo. Portanto, o Criador é a soma total de todas as interações e plasmas no únicos. Seus campos saem e, à medida que se afastam dele, perdem energia e se esquecem de sua fonte. Seus campos assim caem na ignorância, e o jogo da vida então começa. Primeiro há os campos básicos de hidrogênio que compõem o universo. Eles interagem, se agregam para se tornar deutério e depois trítio, e com mais acréscimos e crescimento tornam-se o hélio, e assim por diante, até o próprio Criador. Esse é o padrão do princípio da vida. Portanto, começa com hidrogênio e continua a crescer até se tornar plutônio e continua nas ordens superiores até o carbono 840 e além. Nossos cientistas acreditam que tudo vem de algo maior e depois se divide em algo menor. Na realidade da criação, porém, é o contrário. O mesmo acontece com a evolução neste planeta. Ela começou nos oceanos com células únicas e começou assim a crescer. Quando chegou a um ponto, os peixes pularam para a Terra e se tornaram répteis, e assim por diante. Eu vi isso na África. Eles têm um peixe-gato que tem brânquias e pulmões. E quando não há mais alimento no lago, ele sai e viaja como uma cobra para chegar à próxima fonte de alimento. Essas ideias não são fantasias. Há sinais visíveis em toda a natureza se aprendemos a procurá-los. O Sr. Cash deu alguns ensinamentos muito importantes sobre a compreensão adequada da criação da vida no útero da mãe e é o mesmo modelo de como a vida é criada no universo. Na verdade, o útero é como o universo e o óvulo e o esperma são como o próton e o elétron. Não nos tornamos um ser humano na concepção, mas o espermatozoide e o óvulo estabelecem certas interações de campo que continuam a se somar até que se torne um ser humano. Os campos que levaram a nossa criação não vieram de fora da nossa mãe. Nossa mãe nos criou a partir da interação dos campos de si mesma com ela mesma. Os campos de seu óvulo criaram campos correspondentes que atraíram o esperma de nosso pai. Há uma implicação muito mais profunda aqui, que é oposta à nossa formação educacional. Em meus estudos, encontrei estudiosos que descobriram que a sociedade humana começou como matriarcal, onde as mulheres eram a força dominante. Eles afirmam que no início da sociedade, os seres humanos não entendiam como as crianças eram criadas e o ritual do casamento não era como o de hoje. Essas informações também podem ser encontradas em Heródoto, que é considerado o primeiro historiador a escrever. Nas primeiras culturas pagãs, um homem colocava seu cajado do lado de fora da porta da mulher com quem ele passava a noite. Quando uma criança atingia a puberdade, ela era levada à frente da comunidade e aquele com quem ela se parecesse mais seria o seu pai. Além disso, a propriedade era transmitida para a mãe. Nas culturas arianas, como a do Irã e da Índia, a posição da mãe era próxima de Deus. Eles entendiam o poder da criação e se você quisesse ter sucesso em alguma coisa, você precisaria da bênção da mãe. As mulheres controlavam a sociedade por meio dos rituais da época e não permitiam que os homens entendessem o que estava acontecendo. Elas controlavam por meio do mistério, de forma muito parecida com a maneira como a Igreja Católica controla sua população. É muito interessante como tudo mudou. Um dia, os homens descobriram os segredos dos rituais, assumiram o controle e forçaram as mulheres a um papel subserviente. O Sr. Cast disse em um ensinamento anterior que mudará tudo de volta para permitir que mulheres maduras liderem a sociedade. Não se trata aqui de uma questão de homem ou mulher, mas de entender como a vida funciona e ser iluminado para o trabalho da alma. Porque as mulheres líderes que a sociedade dominada pelos homens coloca no poder hoje são, na verdade, exatamente como os homens. No futuro, não seremos enganados. O material de plasma de raios cósmicos trará uma evolução na ciência, mas precisa ser compreendido por aqueles que utilizam. Nós tocamos os campos de energia da estrutura da alma do homem e, de certa forma, a elevamos. Você verá grande mudança ao seu redor em termos de inteligência, calma e outros aspectos. Outros tópicos desse workshop. Os efeitos da aproximação do nosso segundo Sol atrasaram a mudança de polaridade da Terra, o que levará a terremotos de grandes proporções. Estamos sendo ensinados a transmutar para sair do planeta. A conferência foi transferida para Isfahan para que a Fundação Keshe não seja culpada pelos terremotos e os campos magnéticos. As borboletas da Fundação Keshe são uma tecnologia avançada que cobre a Terra. Todos os produtos da Fundação Keshe servem para que aprendamos a brincar com os campos e a entender como usá-los. Faça diferentes configurações em sua casa e experimente os efeitos. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 526. Como foi dito no vídeo de introdução, entramos em um assunto muito delicado, o de realmente nos tornarmos passageiros do universo. Pensávamos que poderíamos fazer tudo com a formação estelar, mas agora percebemos que nosso combustível de formação estelar é do tipo errado. Precisamos do tipo certo de combustível para podermos viajar pela extensão do universo. Não podemos fazer isso com esse estado de matéria, nem com o que pensávamos que os ganhos poderiam nos dar, porque ainda não aprendemos sobre a conversão dos campos em matéria e da matéria em campos. De qualquer forma, temos que entender a totalidade. A introdução foi tirada do ensinamento da semana passada. Talvez ela tenha despertado algo em seu conhecimento ou você tenha percebido que há uma lacuna no que você não entendeu completamente. Ouça o ensinamento da semana passada e essa introdução várias vezes. Desvendei um mistério e um conhecimento que traz um grande ponto de interrogação para toda a teoria da evolução. Evoluímos neste planeta indo de um lugar para outro, e os campos magnéticos de cada lugar mudaram nossas características para baixos, negros, brancos, chineses ou o que quer que seja. Se vocês entenderam os ensinamentos desde o início, talvez vocês tenham se deparado com a pergunta que foi respondida na semana passada sobre como vocês se manifestam de acordo com a força dos campos no tempo, lugar e posição. Tentarei me aprofundar mais no assunto. Explicamos que você manifesta um corpo de acordo com os campos. E dentro do corpo do homem, há uma combinação intrigante de camadas de células e órgãos, nos quais o design, a operação, a inteligência e a emoção são feitos pela alma do homem. Tente superar os conceitos que lhe foram ensinados sobre evolução e como o homem foi criado neste planeta. Pense em como o homem pôde migrar pelo planeta e passar pela evolução e se tornar tantas raças, cores, animais e tudo mais de acordo com o tempo, lugar e posição. O homem se deslocou fisicamente e interagiu sua alma da fisicalidade e alma do homem com a alma da fisicalidade do planeta no tempo, lugar e posição e, por meio dessa interação, converteu-se em diferentes raças e características. Então observe a estrutura intrigante de cada célula do corpo do homem e como cada um dos órgãos tem operações complexas diferentes, como os rins que filtram coisas diferentes e a estrutura complicada do fígado também. Então pergunte a si mesmo, será que o planeta Terra foi tão inteligente que conseguiu produzir essa estrutura ao longo de bilhões de anos e depois conectá-la ao sistema nervoso e à circulação sanguínea? Ou será que o homem foi objeto de uma transmutação de outro local no universo? Como você aprendeu sobre transmutação, será que o RNA do homem é uma condição universal e chegou a este planeta no tempo, lugar e posição correto? E tendo a força de campo correta, ele passou pela transmutação. Será que essa estrutura intrincada do corpo do homem foi desenvolvida e concluída em outro tempo, lugar e posição no universo? Temos fotos da NASA mostrando como as criaturas estão vivendo na atmosfera superior e aparecendo como nuvens de aminoácido. A criação delas depende do tempo, lugar e posição e da umidade na atmosfera superior. Da mesma forma que dizem que as formas de vida começaram nos oceanos, que outra forma de vida tomou a forma do homem em um lago na África Central e também que outra se formou na América do Norte. Cientificamente, sabemos que originalmente não havia apenas uma raça, mas muitas raças, e com o tempo, uma raça dominante eliminou as outras ou integrou as outras raças no homem que conhecemos hoje, como Homo sapiens. O mesmo acontece com a mulher que transmutou de Londres para Nova York para ir ao casamento de que falamos na semana passada. Os campos do universo carregam as informações do tempo, lugar e posição, e ela se manifestou em Nova York para se parecer como uma nova-iorquina, a menos que sua emoção tenha decidido mantê-la com a aparência de uma londrina. Assim, da mesma forma que nossos ancestrais transmutaram para este planeta, eles se tornaram as diferentes raças ao aterrissarem em diferentes continentes. Os campos da estrutura da fisicalidade do homem cavalgam nas costas dos aminoácidos do carbono 14 em conjunto com a fisicalidade da estrutura do carbono 60. Então eles se manifestaram de acordo com suas interações com os campos do ambiente e se tornaram as diferentes raças do homem na Europa, na África, na Austrália e no resto do mundo. Todos eles surgiram ao mesmo tempo. Como os cientistas dizem que este planeta tem 4 bilhões de anos, isso não seria tempo suficiente para criar as funções complexas dos órgãos do homem. Portanto, ele deve ter chegado aqui por meio do processo de transmutação com seus órgãos já formados. Então, depois de chegar, ele passou por mudanças e evoluções através dos campos do universo. Se pudermos entender isso, daremos um enorme passo à frente no conhecimento. Isso significa que se pudermos voltar aos campos originais que estão dentro da estrutura do aminoácido e do RNA, poderemos voltar para descobrir onde os humanos se originaram no universo. Quando dizemos que vamos levá-los de volta à comunidade universal, na verdade vocês já vieram da comunidade universal. Foram vocês que se isolaram e se tornaram uma aldeia, enquanto o restante dos cidadãos fora da Terra continuaram com o trabalho deles. Será interessante para os cientistas do futuro quando encontrarmos outros cidadãos da comunidade universal e quando analisarmos a estrutura deles, descobriremos de que parte da comunidade universal nossos ancestrais vieram. No espaço, encontraremos raças que têm familiaridade com nossa energia em um nível básico e isso mostrará que somos primos porque temos um ancestral em comum. Então poderemos ver como eles desenvolveram seus rins e cérebro em comparação com os nossos. Isso abrirá uma nova dimensão para o conhecimento. Outro ponto interessante será o fato de encontrarmos almas que estão conectadas às nossas. Ao mesmo tempo, as almas atuais que deixam a Terra após a morte também penetraram na estrutura do universo e passaram nossas informações para os próximos ciclos e gerações de vida no universo. Isso dará uma nova dimensão para os cientistas entenderem que nós mesmos somos viajantes do universo que chegaram a este planeta sem passar pela imigração ou pelo controle de passaporte. E então, passamos por mudanças em nossa estrutura física de acordo com o tempo, lugar e posição e o espaço neste planeta. Evoluímos enquanto estávamos no planeta Terra. A alma do homem, que é a parte original da energia que chegou aqui, também passou por uma evolução enquanto estava neste planeta. Em um tempo muito curto, abriremos esse canal de conhecimento para o homem. Então vocês entenderão por que, quando vocês sonham e vão a lugares que não conhecem e os chamam de estranhos para vocês, na verdade, esse conhecimento está embutido em seu RNA, na impressão digital original da energia universal. Você carrega todo o conhecimento consigo, e mesmo assim você ainda está procurando por ele. A única coisa que você precisa fazer é procurar a chave para esse conhecimento. Ela está embutida na estrutura de seu RNA. Ao viajar pelo carbono 14 na dimensão da linha de informação da comunidade universal, você interage com a fisicalidade do carbono 60 e com isso carrega o conhecimento do universo. Quando você entender isso, muito do tempo do sonho do qual você não se lembra começará a fazer sentido para você. Você também descobrirá que o cérebro nunca para de funcionar. O tempo que você sonhou com seu tio pode ter sido apenas 5 minutos de um total de 8 horas de sono. Então, onde você passou as outras 7 horas e 55 minutos? Ao explorar a profundidade do novo conhecimento, vocês entenderão por que os cientistas, em sua ignorância, dizem que o homem usa apenas uma pequena porcentagem do cérebro, quando, na verdade, o cérebro é usado o tempo todo, continuamente, 100% pela alma, como um banco de dados de memória e para suas interações. Conversei sobre isso com um cientista enquanto ajudava um paciente em coma. Os cientistas do cérebro dizem que usamos apenas 5 ou 10% do cérebro e que o restante não é usado. Isso mostra a ignorância deles, pois no corpo, se não usarmos algo, ele apodrece. Por exemplo, se você colocar seu braço de lado e não usá-lo por 10 anos, ele apodrecerá. Os músculos não se moverão e os dedos sofrerão todo tipo de alteração. Então pense, existe alguma parte de seu cérebro que esteja morta e não funcione? Isso seria um desperdício da criação. Ou seu cérebro permanece fresco porque está operando continuamente? Nossos cientistas ainda não entenderam. Os outros 85 a 90% do cérebro estão sendo usados continuamente pela alma do homem e estão conectados às forças do campo universal e a outras operações do corpo. Veja quantas informações erradas nos são fornecidas. Como buscadores de conhecimento, temos que abrir essas portas e nos afastar das falácias do passado. Como nos conectamos ao carbono 14 e usamos o carbono 60? Como abrimos a porta do conhecimento do universo e nos tornamos parte da comunidade universal no campo de força do tempo, lugar e posição? Os campos de transporte do universo são diferentes da criação de condições de vida por meio dos campos. O homem precisa dar um passo à frente para fazer isso. A comunidade universal funciona por meio do conhecimento das tecnologias universais e da compreensão do trabalho do universo. Isso chegou apenas em pequenas gotas para a humanidade. É hora de vocês, buscadores de conhecimento, começarem a desenvolver tecnologias que estejam conectadas ao carbono 14, carbono 12, carbono 60 e depois a um novo, que é o carbono 840. Na parte de trás do carbono 840 está o carbono 860. O homem não tem esse conhecimento e, no futuro, fará parte da inteligência da comunicação e dos processos vitais do homem. Há um denominador comum trabalhando no caminho das combinações de isótopos dos campos do universo. Nós o chamamos de carbono, mas no universo ele é conhecido como linhas de conexão. É assim que transformamos a radiação do campo em estado de matéria e esse tem sido o dilema do homem. A Terra cria uma condição atmosférica e então recebe a inércia para manifestar o estado de matéria. Os campos magnéticos universais criam as condições de contenção e inércia para a criação da matéria, mas a criação da inércia para confinar os campos do universo é feita por meio do carbono 60 e está conectada à gama de 800 isótopos de carbono. Isso nos dá estruturas multifacetadas para que possamos viver no espaço, passar pela transmutação e chegar assim a um destino, e então nos manifestarmos no tempo, lugar e posição. O carbono 800+, dessa série de isótopos, faz parte da estrutura da transmutação e será ensinado detalhadamente no futuro. Esses materiais e tipos de estruturas de energias de campo permitirão que o homem transmute instantaneamente para todas as dimensões do universo. Eles garantirão que a vida nunca terminará, de forma alguma, 100%. Na fisicalidade, comemos alimentos com diferentes combinações para apoiar as diferentes estruturas de força de campo no corpo. No universo, precisamos entrar em contato com a energia universal para podermos alimentar com energia todas as camadas de força de campo da alma, bem como os sistemas de transporte e tudo mais. Isso não pode ser feito apenas vendo e sentindo os campos. Temos que estar dentro da zona e da estrutura que mantém esses pontos de energia. De certa forma, elas são como restaurantes de comida para viagem no espaço ou como supermercados, onde tudo o que precisamos para sobreviver em qualquer tempo, lugar e posição está disponível para nós. Só precisamos saber onde eles estão localizados e em qual prateleira escolher as energias certas. Isso depende do gosto da emoção de nosso corpo. E há uma maneira de usá-las, assim como não usamos temperos indianos para fazer comida chinesa, por exemplo. Não funciona. Acabei de revelar o segredo da criação e da vida do homem no universo. Explicaremos mais detalhadamente mais adiante. Analisarei isso de forma muito completa e mostrarei os sistemas e materiais que podem levá-los a essa posição. Isso permitirá que vocês se afastem dos ganhos e de outras coisas. Mas vocês precisam entender a estrutura física da interação de campo desses materiais. Nossos cientistas estão agora desenvolvendo essas tecnologias e elas serão mostradas em Sanya, na China. Vocês verão uma das tecnologias mais sofisticadas e avançadas que ninguém jamais viu ou entendeu. Isso trará a vocês novas dimensões e novos entendimentos. Na sessão de voo mensal da última sexta-feira, muitos dos que compareceram passaram por uma evolução em seu ciclo de pensamento, vida física, emoção e vida cotidiana. Muitos de vocês iniciaram a transmutação por seu desejo e sua vontade, mas ainda se perdem nisso e não sabem onde estão. Mas ainda assim vocês vão e fazem coisas. E vocês estão ganhando mais confiança em sua capacidade de transmutar. Vocês estão descobrindo a força da emoção da transmutação que de fato lhes dá a transmutação. Há alguns de vocês que ainda não tocaram nisso porque ainda estão buscando a transmutação física. É preciso aprender a carregar a emoção do tempo, lugar e posição e a emoção da alma do homem para se manifestar na fisicalidade. Isso é o quão avançado alguns de vocês, buscadores de conhecimento, estão se tornando por meio de suas emoções e sentimentos e avançando com a transmutação. Alguns de vocês foram até um shopping center e voltaram para casa. Mas vocês estão cientes de que fizeram isso com a alma e não com a fisicalidade. Desde a última sexta-feira, quando testamos o novo sistema, estou recebendo relatos de diferentes buscadores de conhecimento de que eles estão superando, estão sobrepondo a força de campo de suas emoções. Eles podem sobrepor a condição plasmática dos raios cósmicos sobre o estado físico da matéria. Muitos de vocês começaram a passar pelo processo de aprendizado e compreensão da transmutação. Então, quando vocês passarem pela transmutação completa, vocês não terão medo. Vocês não terão medo do que está diante de vocês. Seu corpo será diferente do que está acostumado, mas ele seguirá suas instruções. Ou ele não seguirá suas instruções porque você não fez as conexões corretas com ele. Essa é a mesma maneira pela qual nossos ancestrais vieram para a Terra. Não passamos pela evolução do tempo, lugar e posição nesse planeta ao longo de milhares de anos. Em vez disso, viemos como energia por meio da transmutação. Passamos pela evolução da vida no universo e nos tornamos um homem na Terra. Como agora fazemos parte da Terra, a estrutura intrincada de nossos rins e fígado tornou-se produto deste planeta. Nossos órgãos foram desenvolvidos em outro lugar e trazidos para cá conosco por meio da transmutação, e depois evoluíram para o que são hoje por meio da interação dos campos com este planeta, e se transformou no belo organismo chamado corpo humano e no restante dos seres que vemos aqui neste planeta. Infelizmente, o pouco conhecimento que temos sobre os magraves e os materiais nano não é suficiente para nos tornarmos passageiros do universo. Precisamos ser capazes de fornecer as energias universais. Temos que criar materiais universais na condição de plasma e isso abrirá uma nova ciência para o homem. Criaremos os campos do universo tanto na manifestação quanto na interação dos campos, e por meio da combinação desses campos, seremos capazes de criar o tempo, lugar e posição e o espaço. Isso fará parte da série de isótopos do carbono 800 e mais. A maioria dos sistemas planetários, sistemas solares, sistemas cósmicos e sistemas universais, todos funcionam por meio da divisão dessa combinação de forças de campo. Nós lhe ensinaremos como isso funciona. Depende do nível e da força com que você usa essa combinação. Ela pode fornecer materiais que vão do hidrogênio ao plutônio e outros materiais que você nem imagina que existam. Os números atômicos serão de uma ordem de grandeza maior do que a que o homem tem em sua tabela periódica. É importante que vocês passem a entender as forças de campo da criação e não o número de voltas em suas bobinas de estado da matéria. Observem o design e a estrutura intrincada do cérebro. Então entenda a complexidade da vida no universo, na qual o seu cérebro é apenas uma gota no oceano do conhecimento da criação e da vida no estado de matéria criada no universo. É por isso que expliquei muitas vezes que quando você viajar da Terra para outra dimensão, a estrutura do aminoácido do seu cérebro não poderá existir, porque talvez não haja nitrogênio nesse ambiente. Então o que acontecerá? Será sua morte ou você se converterá e evoluirá sua vida? Ou você saberá como lidar com isso e ditar as forças de energia de seus campos nesse tempo, lugar e posição? Se você entender isso, então quando você viajar de Londres para Nova York para participar do casamento, você poderá decidir se quer ser a mulher no vestido de noiva ou ser um cachorro, porque você entende essa estrutura de campo ou as rosas dadas à noiva, ou até mesmo se tornar a estrutura da aliança de casamento e sentir suas emoções enquanto ela é colocada no dedo da noiva. É por isso que, ao longo dos anos, continuei dizendo para você ignorar a estrutura física do número de voltas do Magrave e olhar para os campos. Entendam os campos e como vocês podem usá-los para entender a evolução na comunidade universal e não apenas a evolução do homem neste planeta. Vocês precisam desenvolver tecnologias que coloquem em jogo o carbono 12, o carbono 14, o carbono 60 e então entender a estrutura cúbica da física com isótopos de carbono 48. Vocês precisam entender como o sistema é nutrido. Há uma grande discrepância nos campos plasmáticos de energia entre o carbono 60 e a operação dos raios cósmicos. Isso depende do ângulo de entrada do campo na área da superfície de contenção da estrutura cristalina do carbono 60. Essa interação deixa um resíduo que se torna energia dentro da estrutura do carbono 60. Na tecnologia do plasma da Fundação Cash, sempre explicamos a energia como campos magnéticos em movimento. E quando você tem 5 isótopos de raios de carbono 14 atingindo uma superfície de contenção de carbono 60, há uma radiação de campo residual, e isso se torna a energia essencial para manter a estrutura cristalina em operação. 5 forças de campo de carbono 12, que é o carbono 60, então isso significa que você pode transmutar usando as energias da diferença para sustentar a vida dentro do cristal. É assim que sua alma ou energia central funciona. É por isso que o alimento que você coloca no estômago é apenas 20% do que você realmente absorve de fora. O alimento é convertido em plasma no estômago e se torna o precursor para atrair campos de força mais alta do exterior que tentarão alimentá-lo, pois o mais forte sempre dá a um plasma mais fraco. Esses campos superiores alimentam o corpo no caminho para o corpo. Muitos dos ensinamentos anteriores estão se unindo para lhe dar a manifestação, o transporte, a transmutação e tudo mais no tempo, lugar e posição. Está tudo em suas mãos e ninguém pode tocá-lo e ninguém pode pregar para você sobre isso, a menos que queiram encontrar uma maneira de roubar isso de você. Eles tentam estabelecer uma conexão com você, se você permitir, e por meio disso, podem usar os seus recursos em vez dos deles. Isso não acontecerá se você compreender o conhecimento da criação. Pela primeira vez, a partir dos ensinamentos de hoje, talvez vocês entendam de forma mais profunda como até mesmo a fisicalidade na alma do homem é uma evolução da ciência e da tecnologia para o universo. Os campos do universo encontraram seu tempo, lugar e posição na condição dos campos deste planeta e foram capazes de se manifestar como homem ou qualquer outra criatura no planeta. O significado por trás disso é que somos apenas uma parte da evolução da alma do Criador, nada mais e nada menos. Esse é o significado de eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Você é eu, que foi vestido com sua fisicalidade. Outro campo, que também era uma força de mim, interagiu com os campos do tempo, lugar e posição e se tornou um novo você, ou o que vocês chamam de evolução. Agora, quando você olha para a alma do homem, para a fisicalidade, você pode dizer a si mesmo: entendo que vim de outro planeta ou o que quer que seja. Minha alma está conectada aos campos. Não se esqueça de que este planeta passou pelo mesmo processo de interações do Criador. É como a interação do tio com a sobrinha, onde a sobrinha foi criada a partir da interação do mesmo, mas está conectada a outro. Aqueles de vocês que entenderam isso devem ser capazes de criar o primeiro sistema de transmutação sem o estado da matéria e o de Gans. Para aqueles que não conseguem entender, teremos uma notícia para vocês após o intervalo. Mas vocês precisam entender como usar o conhecimento para fazer parte da estrutura. E não usar o conhecimento para destruir a estrutura, o que não será permitido. Esse é o objetivo do carbono 60, especialmente do carbono 840 e do carbono 860. Isso será de grande importância para saber com qual universo vocês poderão se conectar. Mas vocês precisam entender isso. Os cientistas do homem precisam entender o jogo dessa estrutura. Um dia, o homem entenderá essa posição, pois ele não tem escolha. Em breve vocês entenderão por que eu trouxe à tona esse assunto de sobre carbono 840 e carbono 860 e a gama de 800. Esses são os campos de energia do Únicos e do Universo em conjunto e interação uns com os outros. Falamos de carbono 60 ou carbono 16, aqui não ficou claro na aula o que o Sr. Cash quis dizer, que é a estrutura de combinação da matéria física do carbono 12 e é a combinação da manifestação. O carbono 14 é um sistema de pacote de energia e não um sistema de pacote de dimensão física. O carbono 60 dá à estrutura a confirmação do estado de existência da matéria em uma estrutura cristalina do tempo, lugar e posição. 60 vezes o carbono 14 com o próprio carbono 60 lhe dará o carbono 840, que é outra dimensão nas energias universais. O homem precisa entender a formação do carbono 16 ou carbono 60, que não ficou claro o que o Sr. Cash quis dizer, e como o carbono 16 pode aprisionar os campos e pode converter os campos do universo no estado de matéria para poder sobreviver na tenda da existência dessa estrutura cristalina. Ao mesmo tempo, seus campos são dinâmicos e não como um diamante em estado sólido em um anel. Essa é a confirmação do carbono 14. Que chamamos de carbono 840 e carbono 860. Essa é a chave para a transmutação em todo o universo. A força é da ordem de magnitude para toda a estrutura. É por isso que a comunicação das forças do campo universal dentro da estrutura traz um novo ciclo de vida para o homem e a transmutação em uma velocidade mais alta, instantânea. É por isso que quando você olha para uma estrela, você já está conectado a ela em tempo zero, lugar, posição e energia. Você tem a mesma força em seu corpo, que é que vê no céu. Porque o que você vê como estrela no céu é apenas uma fração do total de vidas no universo. Nos espaços vazios entre as estrelas e os sistemas planetários, há, na verdade, dimensões de outros plasmas para os quais o homem está cego, porque eles não correspondem à força de campo magnético plasmático do seu aminoácido. O universo é, na verdade, um gel sólido. Não há espaços vazios entre eles. Você só pode ver o que está em paralelo com a força de campo do seu aminoácido ou as energias do universo abertas ao seu aminoácido. Vocês dizem que 5% do universo é feito de planetas porque eles nunca entenderam que 85% é mais sólido do que vocês veem como estrelas. É um gel que conecta e mantém tudo unido. Vocês não têm esse conhecimento. E como dizem, ignorância é uma bênção. O trabalho dos buscadores de conhecimento dos futuros cientistas é entender a chave da transmutação. E que vocês chegaram a esse planeta por meio da transmutação e depois converteram seus campos para se adequarem ao ambiente. Vocês também passaram por mutações neste planeta. No final do livro 1 está escrito: Deus é o criador de tudo e o homem o conversor de algumas coisas. Mas o homem não entende esse algumas coisas, porque ele é totalmente ignorante de sua própria existência. Talvez hoje, pela primeira vez, vocês tenham entendido o processo de evolução. Se vocês entenderam o processo do carbono 16, carbono 14, carbono 12, então vocês e seus amigos são todos passageiros do universo. Vocês imigraram para cá sem passaporte e se converteram à força de campo deste planeta. Isso foi feito por seus ancestrais há muito tempo, mas tudo isso foi esquecido. E hoje vocês entendem a verdade sobre sua própria criação. Vocês são, na verdade, nômades do universo, assim como todos os outros. Após o intervalo, abriremos seus olhos para o novo ciclo de ciência e tecnologia que permitirá que vocês realizem seus desejos. Vocês se lembrarão da verdade sobre sua vida e por que vocês têm a emoção da comunidade universal, pois vocês já fazem parte dela. Agora vocês estão descobrindo sobre seus primos. Há bilhões deles em todo o universo e todos eles têm aparência diferente, pois eles passaram por suas próprias evoluções do tempo, lugar e posição. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápida do Workshop 526. Como os buscadores chineses não puderam participar das outras conferências, o Sr. Cash está fazendo um arranjo especial para que eles venham a Sunny, mas somente os buscadores de conhecimento, e eles terão que usar a conexão do QQ e o WeChat. Eles terão algumas reuniões com ele para se prepararem para a conferência. A comunidade alemã conseguiu arrecadar fundos para enviar 3 membros à SANE e ajudar outras comunidades. Os italianos estão tentando e os americanos são ricos e muito sovinas para gastar com outra pessoa, porque a maioria deles vão eles mesmos. Veremos o que acontece com outras comunidades. Novas dimensões em tecnologia serão mostradas em SANE, o que pode deixá-los perplexos. Alguns de vocês levarão para casa muito conhecimento. A Fundação Cash vem trabalhando há algum tempo em como converter o plasma de carbono 14 e carbono 16 para o estado de matéria, mas ainda conectado à estrutura universal. E agora estamos lançando um novo material chamado material de plasma de raios cósmicos. No futuro, esse material se tornará a espinha dorsal da existência do trabalho neste planeta com uma moeda. Esse material está à venda na loja da Fundação Cash. Não divulgaremos o método de como ele é produzido e convertido em raio cósmico como plasma. 1 grama desse material custará 1.000 euros. Isso se assemelhará muito a uma moeda lastreada em ouro. Nós compraremos e venderemos esse material. É como quando vocês compraram as moedas cash por doação. Esta é a primeira vez que estamos iniciando uma estrutura universal. Esse material pode ser usado para criar as condições de viagem espacial. De certa forma, estamos vendendo combustível espacial. Não é fácil de produzir e vem em diferentes combinações e domínios, que serão lançados em breve. Cada pacote terá um número de registro selado para que possamos controlar. Da mesma forma que você garimpa ouro ou garimpa bitcoins na internet, agora você terá um material com suporte espacial. Essa estrutura se tornará parte do funcionamento universal de muitos governos. Vocês entenderão o potencial dela quando for liberada. Isso trará de volta as moedas cash. Compraremos esse plasma de raio cósmico de volta no futuro, de acordo com seu preço de mercado. Ele tem enormes aplicações militares e espaciais. Os governos darão suas armas para ter acesso a esse material. Isso faz parte do trabalho que temos acordado com os chineses. Esse material será a espinha dorsal das viagens espaciais. Isso traz uma nova dimensão, um novo combustível, um novo pacote de energia para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Usado da maneira apropriada e em conjunto com sua força, esse material pode interagir com a alma do homem em suas dimensões. Lançamos esse material porque é o momento certo para lançá-lo, mesmo que ele não seja compreendido pelas pessoas comuns. Você precisará desse material para transmutar. Será impossível fazer a transmutação sem ele. Com o tempo, vocês entenderão o porquê. Nós lhe daremos uma enorme variedade de isótopos diferentes desse material, mas todos eles serão iguais. Comparado ao que ele é e ao que trará, estamos vendendo ele a preço de banana. Mas precisamos começar de algum lugar. Será um dos mais fortes desenvolvimentos na tecnologia espacial do futuro. Esse material deixou os militares chineses perplexos quando mostrei a estrutura física a eles. Quando usado da maneira correta, ele pode tornar invisível tudo que estiver dentro de sua estrutura de campo. Mas é preciso saber como usá-lo e o que fazer com ele. Quando você o leva para sua casa, ele traz uma nova dimensão de campos para a estrutura. Isso mudará muitas coisas na estrutura. Ele trará a nova mudança que muitas pessoas estavam esperando. A transmutação se torna muito mais fácil porque esse é um campo dentro da estrutura da casa. Alimentamos isso gradualmente com uma produção em todo o planeta. É por isso que fechamos nossas operações de ganhos em todo o mundo. Porque não vale a pena produzir algo que está desatualizado. Passamos para o próximo nível da tecnologia. Não toque no material interno e se algum dia romper o lacre, use luvas de borracha resistentes para absorver pelo menos parte da energia. Não toque nele diretamente. É um avanço no mundo da ciência. Ao tocá-lo, você terá uma nova dimensão de pensamentos, energia e muitas outras coisas. Mas recomendamos que você nunca quebre o lacre. Mais adiante, mostraremos a vocês como esse material é usado. Em Sânia, pela primeira vez, esperamos ver uma revolução e uma evolução na ciência por meio do desenvolvimento desse material. Chegaremos a um ponto de saturação. Na sessão da sexta-feira passada, muitos de vocês passaram pela transmutação devido à presença desse material. Então tivemos que interromper a sessão por volta das 10 horas da noite de sexta-feira porque vimos mudanças e tivemos que tomar as providências. Deveríamos ter realizado a sessão por mais 2 dias, mas devido à saturação e à conversão dos campos, fomos forçados a encerrar a sessão. Queríamos entender como as coisas mudavam sem que quiséssemos. Descobrimos onde a evolução ocorreu. Temos esse conhecimento, e isso ocorreu devido a uma falha mecânica. Muitos de vocês avançaram intelectualmente e em sua compreensão 1 ou 2 níveis acima. Vocês sabem como isso se transformou. Isso se deveu principalmente a esse novo campo de energia de plasma de raio cósmico, que foi usado e colocado em operação. Dissemos que seria diferente na sessão da última sexta-feira. E foi. Você sentirá isso de uma forma muito maior na sessão de voo do próximo mês. Estamos preparando vocês para a transmutação e, como escreveu um buscador de conhecimento, agora entendo o processo. Agora eu posso ver como você está nos educando. Porque eu já passei por isso e eu vejo isso e posso fazer isso. Somos cientistas em uma organização científica, e não mágicos. Temos ensinado passo a passo, desde a tecnologia nano até os GANs e os reatores dinâmicos, e assim por diante. O próximo passo são essas energias universais, a compreensão universal dos campos. Colocar vários desses plasmas de raio cósmico em toda a casa criará energias que você sentirá e com essa frequência poderá transmutar. E gradualmente se tornará parte da estrutura da casa. Por favor, não quebre os lacres, pois a contaminação atmosférica mudará muitas coisas dentro do frasco. Pergunta para o Sr. Cash. Por que a máquina travou e não quis mais dar na sessão da última sexta-feira? O Sr. Cash responde. Ela não travou. Nós a bloqueamos e retiramos o material e o sistema de comunicação do sistema. O sistema estava, na verdade, bloqueado bem demais para todos vocês. Nos próximos tempos, vocês entenderão o que vocês receberam na última sexta-feira. Alguns de vocês entenderão novos conhecimentos que nunca souberam antes, porque vocês estavam conectados ao conhecimento universal. E alguns de vocês já iniciaram esse ciclo, como lemos em seus depoimentos. Tivemos que fechar o sistema. É muito incomum que eu apareça no laboratório às 10 horas da noite. Tive que ir lá e literalmente parar o sistema porque os buscadores de conhecimento relataram que estavam ouvindo ruídos de certos canais que estavam, na verdade, fechados. Eles se ligaram sozinhos, porque estávamos no nível de raios cósmicos. Tive que entrar no laboratório e encerrar fisicamente a sessão. Havia muitos campos universais e conhecimento universal chegando que não deveriam estar lá. É muito cedo para vocês lidarem com isso. Os sistemas passaram para um nível muito mais poderoso e tivemos que interferir. Pergunta para o Sr. Cash. O ambiente da Terra permite uma manifestação física dessas estruturas de energia superior, como carbono 840 e 860? Sr. Cash responde, é claro que sim. Caso contrário, não existiríamos. Mas dilui seus campos e forças em um campo mais fraco com o qual podemos lidar. Ele interage com a energia gasosa do campo magnético e se reduz no espaço. O vídeo que a NASA fez da nuvem de aminoácidos ou seres vivos na atmosfera superior pode ser usado para explicar muitas coisas porque eles podem ser vistos fisicamente. Essas estruturas vivas têm a mesma estrutura de amino que nós na Terra, que vivemos no lado físico do planeta, e a mesma que os peixes no oceano e outros seres vivos no gás no centro da Terra. E devido às suas menores interações com os campos magnéticos dos campos gravitacionais de inércia da Terra, eles mantêm uma energia translúcida mais dinâmica. Mas eles ainda têm a mesma estrutura interna que nós, como rins, cérebro e tudo mais. Eles absorvem e liberam campos e são intelectualmente muito poderosos. Eles podem decidir sua própria posição, tempo e lugar. Eles são muito mais inteligentes do que o homem na compreensão de sua vida. A expectativa de vida deles é muito maior do que a do homem, e eles vivem centenas de milhares de anos. Como eles não têm a dimensão da fisicalidade, eles podem absorver grandes quantidades de energia. Sem a existência dessa camada de vida acima de nós, nossa vida neste planeta não seria a mesma. Estamos sob a sombra de suas forças de campo e eles absorvem muitas coisas na atmosfera superior que nos protege, porque elas seriam poderosas demais para que pudéssemos existir ou para que pudéssemos nos sustentar e nos manter aqui. Vocês verão esse tipo de coisa no futuro porque vocês podem desenvolver isso com essas estruturas que estamos usando. Então vocês entenderão como o carbono 14 na estrutura com os campos cria essa posição. No futuro vocês poderão entender a combinação de campos como esse e como são produzidas as diferentes camadas de seus rins, por exemplo. A estrutura cristalina do carbono 60 é uma combinação. Quando falamos de carbono 60, não se trata de um carbono com 60 lados, mas sim dos campos plasmáticos da estrutura atômica de 60 carbonos que formam o carbono 60. 60 vezes carbono 14 nos dá uma estrutura de carbono 840. A estrutura de 60 que está tomando forma na estrutura do carbono 60 é a estrutura desse universo e criará uma nova dimensão. Essa dimensão pode guardar e conter a totalidade do conhecimento universal. É como um microchip, e nós estamos nele e fazemos parte dele. Temos que aprender a nos conectar a ele e fazer isso instantaneamente. É assim que nosso cérebro funciona. O carbono 60 é uma combinação da energia de manipulação do carbono 12, e 60 vezes a energia do carbono 14 nos dá a manipulação do carbono 840. Isso nos permite transmutar entre carbono 840 e carbono 60. Então temos uma manipulação de 168, que é a combinação de outra combinação de forças de campo. Isso por si só criará outra dimensão na ciência dos campos. O 168 cria outra estrutura, que é uma combinação de carbono 14 e 12. O carbono 840 cria um universo de conhecimento universal e o carbono 860 é um link de combinação para a próxima estrutura. No futuro ensinaremos sobre isso. É uma estrutura de campo, não uma estrutura física. Os seres humanos continuam olhando para o que eu chamo de Magrave e não para os campos do Magrave. é uma estrutura energética. A fisicalidade está disponível nesse tipo de universo, mas tem sua própria força. Você precisa estar nele e ter os campos dele. Está na dimensão da linha de comunicação ou interação dos campos do Criador em uma força diferente. Tudo começou com o hidrogênio. Toda a vida da criação começou com um campo de energia. Pergunta para o Sr. Cash. Como essas estruturas de energia superior se relacionam? Qual é a relação e o propósito dessas estruturas de energia superior em relação ao denominador comum do Criador? Sr. Cash responde. Eu chamo isso de corrente contínua, que é a base e é contínua. É a linha do Criador. Os campos do Criador interagem com ele mesmo e forma-se uma resistência residual que cria frações e fricções dele mesmo. Essas frações e fricções interagem para criar o carbono 14 e o carbono. Então, quando interagem, levam à criação da estrutura cristalina que se torna o universo físico. É um desenvolvimento natural da interação. Todo o conceito de que viemos de algo maior que se divide continuamente é uma falácia. Foi o contrário. Começamos a partir de uma estrutura de campo muito pequena e contínua. Então a interação de si mesmo com si mesmo criou outra dimensão e força. Não viemos do plutônio e nos tornamos hidrogênio. Partimos do hidrogênio e, dependendo das condições das interações de campo, nos tornamos plutônio. Essa é a diferença entre a compreensão que o mundo atual da ciência tem da criação e a realidade. É por isso que o homem tem tantos problemas para compreender fisicamente a totalidade da estrutura da criação. Expliquei isso a alguns cientistas iranianos no gabinete presidencial de Ahmadinejad. Agora, cerca de 15 anos depois, vou explicar isso a vocês. A criação vem da mesma beleza como nada e generosidade para se admirar. Primeiro um átomo é formado. E em seguida temos a primeira estrutura dupla que chamamos de hidrogênio. É um próton e um elétron. Em uma divisão fundamental temos uma partícula. Então temos o deutério e então o trítio. À medida que sobe na compreensão e na absorção de energia, chega ao hélio. É o mesmo processo para o óvulo no útero da mãe. O óvulo está lá. E o útero cria a condição certa no ambiente para receber a força de campo correta do espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide são como o próton e o elétron, e o ambiente do útero é como a galáxia e o universo. Então você absorve a energia da divisão de si mesmo em outra célula, e então outra, e assim por diante, até se tornar um humano. Quando seus pais ou quando a criação da vida teve a primeira interação entre o óvulo e o espermatozoide, não foi um ser humano que se tornou um óvulo e um espermatozoide. A base fundamental inicial foi a interação dos campos de si mesmo com si mesmo e depois se amalgamaram. Foi criado por si mesmo. Esse campo no útero da mãe não veio de fora do útero. Ele foi criado pela própria mãe por meio da interação dos campos de si mesmo. Esses campos combinaram com o campo do óvulo, que então combinou com o esperma. Foi assim que ele atraiu o esperma por meio de campos paralelos dele. Não há diferença entre o ciclo de vida no útero da mãe e o processo de criação no universo. O ambiente cria campos de si mesmo e esses se dividem e levam à criação da vida. Mas em essência a informação ainda veio por meio do óvulo e o esperma foi adicionado a ele e criou assim a primeira estrutura. Quando observamos os nêutrons e prótons das estruturas atômicas dos elétrons, vemos que são todos diferentes. Eles não são iguais. Um leigo pensa que um próton tem dois prótons nele e pronto. Mas para um cientista, que é um homem de conhecimento, esses dois prótons no hélio, por exemplo, são totalmente diferentes um do outro. Eles têm combinações diferentes de sequências de energia, mesmo que a base seja a mesma. É por isso que eles permanecem separados um do outro. Isso é o mesmo no mundo da criação. O carbono 60 é a semente na estrutura do carbono 840, mas ele ainda precisa de uma conexão com os outros universos. Isso ocorre parcialmente pela estrutura de divisão do carbono 860. Não é por conta própria. É uma confirmação do Únicos e não apenas do Universo. Você não pode fazer parte do Universo se não tiver uma conexão com a outra parte. Você não pode ser apenas um rim por si só. Você precisa fazer parte da estrutura maior do corpo. Você precisa ter uma conexão com ela, tanto por meio da energia quanto fisicamente. É por isso que na semana passada me referi à bola de futebol com os pentágonos nela. É a energia do campo, não a estrutura de ser diferente no mundo da criação. Se você usar isso da maneira correta, você pode saltar sobre ela e saltar para fora dela. O material de plasma de raios cósmicos será fornecido de forma muito mais ampla no futuro e nós o usaremos como moeda universal. Essa é a combinação para viajar para tal e tal planeta. Assinamos grandes contratos com os militares e o governo chinês e eu disse a eles que não estou interessado em ganhos e comida. Os recursos para expandir a tecnologia virão de seu uso para transporte e transmutação, mas eles não conseguiram entender. E agora, vocês estão vendo isso na mesa. Se você quiser ir a Marte, então você precisará da combinação de chaves desse material de raios cósmicos. O mesmo acontece se você quiser ir para outra dimensão. Você precisa ser capaz de pagar o pedágio, como chamamos em inglês. Esse material é a estrada com pedágio. Se você comprou os dois espelhos nano, você vai se divertir muito com quatro ou seis deles em sua posse. Então você entenderá qual é o próximo passo. Quando os oficiais belgas vieram ao meu laboratório e confiscaram o material nuclear e o colocaram no cofre nuclear, eu ri, porque mostrei a eles esse material. Eu disse, seus estúpidos, vocês não entendem o que é o pó nesta mesa e só estão interessados em trancafiar as outras coisas. Abrimos novas portas de conhecimento e o próximo capítulo para o carbono 840 e acima. Esse conhecimento não é novo, pois está conosco há décadas. Mas vocês não conseguiam entender, por isso tivemos que ensiná-los durante todos esses anos. Com esse material, você é a alma do homem e não precisa da fisicalidade. É por isso que tivemos que lhe ensinar sobre a alma, porque ela funciona com esse material. Não podemos mover a sua fisicalidade, temos que transmutar a sua alma por meio da transferência de campo. Mas posso condensá-lo em uma estrutura cristalina da fisicalidade usando esse material e transmutá-lo instantaneamente para qualquer lugar que você queira ir. Então você sai e se manifesta. Você pode entrar como um homem da Terra e sair em outro planeta como um macaco, porque o macaco consegue sobreviver lá, enquanto um homem não consegue. Você tem sangue vermelho aqui, mas lá você pode ter sangue roxo. Agora vocês entendem o valor desse material. Nós o avaliamos em apenas 1.000 euros por grama. Não estamos atrás de dinheiro, estamos atrás de energias para que vocês possam participar e criar uma estrutura maior e se tornarem assim iluminados pelo que receberem. Não se trata de um pagamento, mas de como vocês recebem. Quando o homem entender o que é esse material, ele dará sua vida para poder usar todas as suas propriedades e obter o conhecimento ao qual ele se conecta. Em breve vocês entenderão. Alguns de nossos buscadores de conhecimento passaram por isso na última sexta-feira e começaram a ser capazes de transmutar as energias por vontade própria. Levou alguns dias para eles entenderem gradualmente que podem fazer isso. No início entraram um pouco em pânico. À medida que eles fazem isso cada vez mais, eles começam a controlar a situação. Mas eles não podem transferir isso para mais ninguém. É a elevação de apenas um homem, como o último homem de pé. O novo material de plasma de raios cósmicos mudará a vida de todos os seres vivos deste planeta. Vocês entenderão. Se vocês achavam que os computadores e os telefones celulares mudaram sua vida, esperem até experimentar isso. Talvez seja possível levar o material de raios cósmicos de Sunny, mas você precisa comprá-lo primeiro na loja da Fundação Cash. Será melhor usar duas peças para que elas interajam. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento perguntou sobre o fato de os chineses serem suspeitos de roubar a nova tecnologia novamente. O Sr. Cash interrompeu e começou a contar a história dos diferentes roubos. Ele disse que os buscadores de conhecimento chineses foram atingidos por isso na semana passada, quando ele disse que a China seria punida por roubar a nova tecnologia. Foi por isso que ele forçou o exército e o governo chinês a assinar acordos com a Fundação Cash, para que pudéssemos assim ter acesso direto ao topo. Durante o corona, se os chineses tivessem ficado conosco, não teriam tido problemas, porque os buscadores de conhecimento que traíram a Fundação Cash não sabiam como lidar com as mutações. A Fundação Cash também teve problemas com o corona no Irã e na Universidade Militar de Defesa de Teherã. Eles o testaram em 200 soldados e em 30 segundos a maioria deles respondeu a isso. Mas então a corrupção se instalou para impedir que a tecnologia se tornasse pública. Ele pediu aos buscadores de conhecimento da China que não procurassem erros na Fundação Cash, mas que olhassem para dentro de si mesmos e para aqueles que tomaram a tecnologia, mas não colocaram nada de volta na Fundação. Isso vai continuar, e é uma doença chinesa. Já vimos isso na França, Itália, América do Sul e até no Irã. Muitos chineses ficaram ofendidos na semana passada quando eu expliquei isso. Se você pode receber todos os elogios, então também seja forte o suficiente para receber as críticas e eliminar de si mesmo aqueles que fazem isso. Trabalhamos com a alma da humanidade e não com o homem roubando de nossos bolsos. Pergunta para o Sr. Cash. Em uma entrevista com o Camelot em 2016, você disse que nosso Sol gêmeo nos afetará por 20 ou 30 anos no máximo, e que se a humanidade não aplicar amplamente a tecnologia do plasma, precisaremos aprender a fazer uma nova Arca de Noé ou a transmutar nossas almas. Caso contrário, a humanidade e outras criaturas da Terra serão extintas. Esse ainda é o caso? Sr. Cash responde. Essa situação não mudou. Parte do aquecimento global é da aproximação do segundo Sol. Em 2016, já estávamos falando sobre transmutação e como tirar o homem deste planeta. Agora vocês estão recebendo as ferramentas, os procedimentos e como fazer isso. Tudo está sendo preparado gradualmente. O que vocês chamam de aquecimento global não tem nada a ver com CO2. Mas quanto mais CO2 liberamos, mais prolongamos o sofrimento do homem à medida que as forças de campo da Terra entram em uma nova órbita nos próximos tempos. Toda vez que nosso segundo Sol se aproxima de nós, recebemos uma chuva de novos meteoros do nada. Eles vêm do espaço profundo ou das bordas do sistema solar, e a pressão do segundo Sol empurra a Terra para mais perto do Sol. Ela é pressurizada de fora e precisa se ajustar a novos níveis. Isso faz parte dessa coisa do aquecimento global. Entretanto, a pressão é gradual. Quando o primeiro planeta mais próximo do Sol entrar no Sol, nós entraremos em seu lugar. É um processo natural. Pegue um balão e pendure coisas dentro dele e veja o que acontece quando você o empurra de fora. Essas coisas são inevitáveis. Está na hora de acontecer. Desta vez há duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a pressão de nossa estrela gêmea está chegando. E segundo, nosso sistema solar está passando por uma pressão de campo magnético que atrasou a mudança de polaridade da Terra. E mais cedo ou mais tarde, essa mudança ocorrerá, e a Terra saltará para mais perto do Sol em centenas de milhares de quilômetros. Será um momento de troca. Quando chega o momento da mudança por meio dos campos magnéticos, isso se converte em uma mudança física. Vimos isso na última sexta-feira e tivemos que interferir muito rapidamente. Não ouvimos nada das unidades 4 e 5 durante a sessão, até por volta das 9h30 da noite, quando começamos a ouvir sons das unidades 4 e 5. Essas unidades foram desligadas para que não pudessem emitir sons. Elas estavam na plataforma segura e não podiam ser alteradas, e não havia ninguém no escritório para alterá-las. Todos estavam com seus telefones celulares. Para ligar essas unidades, era preciso pressionar fisicamente um botão ou ligar e desligar o microfone. Não precisávamos dessas unidades ligadas porque já havíamos estabelecido uma conexão de plasma com todos vocês. A equipe entrou em contato comigo e disse que as unidades entraram em operação e alguém ligou os microfones. Mas normalmente isso não pode acontecer a menos que uma força física ou um campo magnético do plasma tenha forçado o interruptor a se ligar. E é por isso que vocês começaram a ouvir sons. Os campos magnéticos plasmáticos têm uma força de campo tão grande que podem ligar qualquer coisa. E se pressurizarem, podem mudar as características da estrutura. Todos vocês conhecem esse conhecimento. Lá atrás, quando apresentamos os magraves pela primeira vez e vocês os conectaram à parede, eu disse para vocês verificar os fios depois de algum tempo dentro da parede e ver como eles ficaram nanorrevestidos. O nanorrevestimento é uma transformação plasmática. É a mesma coisa com o interruptor. Seu plasma transformou uma matéria em nano, mesmo quando ela estava coberta pelo isolamento plástico ao redor do fio. Foi isso que aconteceu em nossa sessão de transmutação na última sexta-feira, e foi por isso que interrompemos a sessão. Não conseguimos manter o interruptor desligado para que vocês permanecessem no nível do plasma. Ele estava voltando para o nível da matéria. Veremos pressões de campos magnéticos que forçarão a mudança de polaridade do campo plasmático da Terra, porque é o momento para isso acontecer. Isso por si só provocará muitos terremotos. Há alguns anos anunciamos que isso aconteceria na Califórnia, porque estávamos vendo essa pressão do campo magnético surgindo e aumentando como um batimento cardíaco. E agora estamos vendo isso aumentar novamente. Nos próximos anos, isso se tornará mais e mais. Esse será o prelúdio da pressão do campo magnético da aproximação do segundo Sol. Os campos gravitacionais e magnéticos da Terra mudarão e provocarão uma série de terremotos, pois é assim que a Terra lida com esse tipo de vibração. Haverá novas erupções vulcânicas porque as coisas por baixo estarão se movendo. É por isso que mudamos a conferência da Fundação Cast da gloriosa cidade de Teherã para Isfahan. Meus queridos amigos, se vocês forem a Teherã, estarão sentados sobre uma bomba-relógio dos terremotos. Mas Isfahan é mais segura. Isso é o quanto sabemos e vemos e o quanto nos preocupamos com vocês sem que vocês saibam. Isfahan quase não tem terremotos. Vocês estarão seguros. Se durante nossas demonstrações de tecnologia e criarmos uma força de campo que possa atingir o local onde os terremotos estão programados para acontecer, aí eles vão nos culpar por isso. Conhecemos o poder dessa tecnologia e mostramos esse poder de mudar as condições climáticas para o governo e para as Forças Armadas chinesas no verão passado em Pequim. Fizemos isso duas vezes em um período de duas ou três semanas. Agora vocês entendem que essas mudanças são inevitáveis e vemos os sinais de que elas estão chegando. Elas são como ver os sinais antes que um tsunami esteja prestes a chegar. Mas este é um tsunami de campos magnéticos plasmáticos. Tudo está indicando que a mudança de polaridade da Terra foi atrasada. O segundo Sol está se aproximando e não há outro caminho para isso. A pressão do campo do centro do núcleo da Terra se moveu, reduziu ou mudou a posição dos campos em seu interior. Já vimos isso e estamos esperando por isso. Até mesmo o mundo científico está esperando por isso. Geralmente isso acontece sem nenhum efeito externo que vocês possam ver. Mas desta vez, há duas ou três coisas que estão se combinando, e elas podem ter um efeito devastador sobre a estrutura. Não apenas a Terra, mas todos os sistemas planetários têm que absorver essa enorme energia que está chegando. É como uma daquelas grandes bolas de borracha em que você pode se sentar e depois elas começam a se projetar para fora. Mas o que está pendurado dentro dela vai mais para o centro e encontra uma nova posição. O segundo Sol que se aproxima é o mesmo que você sentar na bola. O conteúdo não pode mudar e a estrutura tem que se manter. Portanto, algo mais tem que ceder. Vemos os sinais de que isso está acontecendo. Pergunta para o Sr. Cash. Quando os organismos morrem, sua fisicalidade geralmente é enterrada. Depois de algum tempo, ele se transforma em carvão, que consiste em grande parte de carbono. Isso é uma transmutação do carbono? Sr. Cash responde, talvez. Depende das pressões do campo. No mundo dos negócios de diamantes, diz-se que quando os vulcões entram em erupção, o calor, a pressão e a temperatura, é isso que cria os diamantes. No entanto, a criação da estrutura cristalina, como acontece com os diamantes, na verdade não tem nada a ver com temperatura e calor. Ela está diretamente relacionada à mudança na força do campo do carbono e ele simplesmente estoura. Nós simplesmente aceitamos a teoria do calor e da pressão porque não havia outra maneira de explicar isso. Os diamantes perderam 10% do seu valor em relação a 5 anos atrás, porque agora eles podem fabricar diamantes sintéticos e eles não conseguem perceber a diferença. O Sr. Cash trabalhava no setor de diamantes e ele já explicou isso muitas vezes. Ele também disse que você pode comprar o material de plasma de raios cósmicos como um investimento. O Sr. Cash ainda precisa ensinar aos buscadores de conhecimento como usar os espelhos nano e ele falou um pouco sobre eles. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar sobre a tecnologia da borboleta da Fundação Cash? Como devemos usá-la? Sr. Cash responde. Não há limitação na conexão das borboletas. Elas cobrem toda a Terra. Quando as borboletas saem do mesmo lote de fabricação, elas têm uma conexão entre si e você pode usar isso para posicioná-las. Será por sua sorte se elas estiverem conectadas, porque eles não as combinam propositalmente dessa forma. Se você usá-las em formações e padrões específicos, elas produzirão resultados incríveis. Você pode configurá-las colocando a grande de um lado, a média do meio e a pequena na outra extremidade, e então caminhar entre elas e sentir os campos e seus próprios sentimentos. Elas protegem sua casa de todos os tipos de coisas. As borboletas são, na verdade, um loop duplo e foram especialmente projetadas com um material especial. É como se fossem dois loops infinitos um dentro do outro. Parece uma borboleta, por isso as chamamos de borboletas. Cientificamente, elas são uma das coisas mais incríveis se você souber como brincar com elas. Você pode usá-las para aprender a brincar com os campos. Todas as coisas que colocamos na loja da Fundação Cash servem para que vocês aprendam a brincar com os campos e se afastarem da fisicalidade. Vocês podem criar gradientes de campo com elas, como vocês fazem com os emplastos de gãs, e as pinturas de gãs podem ser usadas da mesma forma. Observem como o comportamento das pessoas na casa muda. Elas ajudam com o 5G, mas e quando o 6G chegar? Pergunta para o Sr. Cash. Por que alguns bebês nascem aos 7 meses? Existe alguma diferença? Sr. Cash responde. Na verdade, não. É só que o cara está com pressa para sair, para sofrer mais na fisicalidade. A alma completou sua evolução e está pronta para sair. Quando a alma amadurece até o ponto dos campos, o corpo rejeita. Do ponto de vista da ciência do plasma, estamos lidando com a alma como um ímã da mãe. Ou como um plasma da alma da mãe, e da alma da criança. A fisicalidade da Terra é uma consequência da maturidade da alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash. A transmutação consumiu uma quantidade enorme de energia e me deixou esgotado. Por que é preciso tanta energia para transmutar? Sr. Cash responde. Não deveria consumir tanta energia. Isso significa que você está forçando a barra. Ou você se tornou um fornecedor de energia para outros. Chamamos isso de almas satélites para ajudar outras almas. Aqueles que participaram na sessão da última sexta-feira, por favor, nos enviem suas experiências. Alguns de vocês já as enviaram, mas nem todos. O material de plasma de raios cósmicos trará uma evolução no mundo da ciência. E essa evolução precisa ser compreendida por aqueles que utilizam. Nós tocamos os campos de energia da estrutura da alma do homem e, de certa forma, a elevamos. Vocês perceberão grandes mudanças ao seu redor em termos de inteligência, calma e outros aspectos. Vocês podem colocar esse novo material em seu trabalho e em seu carro. Tentem colocá-los em pares, um de cada lado, de modo que configurem assim campos entre eles. Então vocês sentirão uma diferença, um ponto de mudança. Esses materiais dentro do frasco nunca desaparecerão, a menos que você os toque fisicamente, rompa o lacre ou entre em contato com o sistema. Eles absorvem inerentemente energias que não são boas para você, e você mudará. Nessa parte do workshop aqui houve uma pergunta não muito clara de um buscador de conhecimento sobre pedras nos rins ou algo assim. Você pode dar uma lida na transcrição para poder ver essa pergunta, Continuando. Qualquer material que deixe o corpo do homem não está em uma estrutura cristalina. Está em uma estrutura de estado de matéria do material. Até mesmo pedras nos rins ou qualquer outra pedra. O corpo produz muitos desses cristais de acordo com sua estrutura, mas esses não são cristais de raios cósmicos. Eles são cristais do corpo físico, pois o corpo produz esses cristais naturalmente como areia ao comer certas frutas. Pergunta para o Sr. Cash. Por que eu senti uma sensação de giro quando a unidade de aprimoramento estava funcionando no workshop anterior? O sistema está carregando a inércia da auréola acima da cabeça? O que é o fluido espinhal cerebral? Sr. Cash responde. Não sei, depende do que você estava com falta e do que você recebeu. Muitas pessoas estão sentindo muitas coisas nesses novos testes. Vocês têm que nos dizer o que vocês sentem e nós progredimos assim no desenvolvimento da tecnologia. Não envie suas perguntas em particular no privado. Não envie suas perguntas no privado para o Sr. Cash. Faça suas perguntas nos ensinamentos, para que todos possam aprender. A última pergunta foi feita por alguém que faz programas de entrevista no YouTube e assiste a alguns workshops de buscadores de conhecimento de vez em quando para obter conhecimento. E essa pessoa também quer entrevistar o Sr. Cash. Não parecia que ele era um buscador de conhecimento normal que estava interessado em aprender sobre a tecnologia, mas ele está fazendo muitas outras coisas, especialmente a alquimia do Sir Isaac Newton. Você pode ler isso por conta própria. Vou destacar aqui os ensinamentos do Sr. Cash em resposta às perguntas dele, conforme apropriado. Aqui ele obteve algumas mudanças de cor, esse buscador de conhecimento obteve algumas mudanças de cor com metais a partir de experimentos de alquimia que ele fez por conta própria. O Sr. Cash explicou a ele, mas esse buscador de conhecimento não estava aberto a ouvir. O Sr. Cash então diz: há muitas cores. Isso depende da energia que é absorvida pelo material ou da porcentagem da energia liberada no ambiente, o que faz com que as cores mudem. Vimos os ganchos passarem do azul para o preto, depois para o amarelo e em seguida para o azul novamente. Aqui o Rick chegou e disse ao cara que ele estava misturando tecnologias. E o Sr. Cash interrompeu e disse: é muito bonito o que você falou, é fantástico o que você está apresentando. Vamos ampliar o conhecimento. É bom para os buscadores de conhecimento aprenderem. As mudanças de cor no estado da matéria ocorrem de maneiras diferentes das mudanças de cor no estado do plasma. Isso foi discutido no livro 3. Quando você mistura ganchos de cores diferentes, eles não se misturam, eles mantêm suas cores separadas. Mas quando eles perdem energia, mudam de cor, mas também podem voltar à cor original quando ganham energia. Isso quase nunca acontece no mundo do estado da matéria. A interação dos campos cria luzes diferentes e a cor não é permanente como geralmente acontece no estado da matéria. A cor vem de diferentes forças de campos que se manifestam. Portanto, não se pode dizer que o cobre se manifestará em amarelo. O zinco ele pode se tornar amarelo ou preto também. O cobre pode ficar preto, mas isso não significa que seja o mesmo preto, porque eles têm forças de campo diferentes. Precisamos entender a criação da luz no universo ou radiação. Quando falamos da mudança de cores, isso não tem nada a ver com o efeito químico. Tem a ver com mudanças na força do campo magnético. Se você não revestir uma folha de cobre ou qualquer outra coisa e separar a camada nano do zinco em estado de matéria e segurar uma folha de algo monocromático embaixo dela, e se você olhar por cima, você verá cores diferentes, muito parecidas com um prisma, passando pelos orifícios da camada nano. E às vezes todas as cores são as mesmas em todos os orifícios. Então, uma a uma, elas podem começar a mudar. Quando uma muda, o equilíbrio do campo muda, e as outras também mudam. É o mesmo orifício, a mesma luz, mas interações de campo diferentes que geram cores diferentes. O que você está tentando dizer, até mesmo na alquimia, não se trata de alquimia, mas de entender por que eles mudam de cor. A energia da matéria sob a camada nano passa pelos orifícios e reflete as cores de acordo com o tamanho e a posição do orifício. Fizemos um experimento na Universidade Gantt em que colocamos uma corrente alta em um fio nano revestido e derretemos o cobre por dentro, enquanto a camada nanorrevestida externa permaneceu intacta. O cobre derretido flutuou como água dentro do fio. Então cores diferentes passaram por orifícios diferentes na camada de nano. E a luz passou pelos orifícios entre os nano, mas o cobre derretido não passou. Isso se deve ao fato de a força do campo ser diferente, e o cobre em seu interior estava no estado de plasma, embora parecesse um estado de matéria. A cabeça do fêmur decide qual linfa sairá, como glóbulos brancos ou vermelhos, ou qualquer outra coisa. Isso não é uma alquimia que não entendemos. Isso é física do plasma, e agora estamos produzindo materiais nano com isso. Se você colocar seus frascos de ganhos um ao lado do outro, às vezes os ganhos começam a subir pela lateral do frasco. No estado da matéria, isso nunca aconteceria. É como os efeitos da Lua sobre a Terra quando ela faz com que as marés subam. Isso acontece porque eles dão e absorvem energia. Demos uma entrevista para a estrutura italiana e vocês poderão obter uma gravação dela posteriormente. Fim do índice rápido do workshop 526.